Salve rapaziada, aqui é o MC Kevinho e essa é mais uma da Semana Maluca. Tamo junto, é nóis. Vai segurando, solta aí, DJ. A forte tá no pé, já botei a colégio. Então vem meu bem, porque o bonde tem swag. Olha, eu sou treinado, então preste atenção. Se for pra tirar onda, meu sobrenome é Cifrão. Postou foto no Face, direct no Instagram. Meu amor, te amo, quero te ver amanhã. Minha pegada é quente, você vai gostar. Tá bom, a gente fica, mas não vai se apaixonar. Minha pegada é quente, você vai gostar. Tá bom, a gente fica, mas não vai se apaixonar. Já botei a colégio, então vem meu bem, porque o bonde tem swag. Olha, eu sou treinado, então preste atenção. Se for pra tirar onda, meu sobrenome é Cifrão. Postou foto no Face, direct no Instagram. Meu amor, te amo, quero te ver amanhã. Minha pegada é quente, você vai gostar. Tá bom, a gente fica, mas não vai se apaixonar. Minha pegada é quente, você vai gostar. Tá bom, a gente fica, mas não vai se apaixonar.